Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa. Hoje, não apenas com um convidado, mas dois. Maria Mendes e Jorge Batista da Silva. Meus caros, sejam bem-vindos a estas Madragoas. Tudo bem convosco? Começo por perguntar. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, António. Boa noite a todo. Como é que estão? Animados? Como é que têm sido estes últimos dias para vocês? Uma lufa, lufa, lufa. Trabalho, trabalho, trabalho. Não, temos, pronto, isto justifica-se pela nossa apresentação do espetáculo em Lisboa, pela primeira vez, na Voz do Operário, domingo, às 16 horas, a apresentação do nosso espetáculo, porque nós temos um espetáculo onde se canta fado, cantamos endu, cantamos folclore, cantamos, eu canto piaf, pronto, um espetáculo. É um espetáculo. Eu canto sol é mil. Exato. É variado. Então, queremos apresentar, eu, Maria Mendes, sendo fadista, não fui fadista desde sempre, que eu nasci na Serra da Estrela, em Inhais da Serra, e foi em França que eu comecei a cantar fado, porque faltou uma fadista. E eu atrevi-me, sabia três fados, depois andei 8 anos a aprender, porque eu venho da canção. Vindo da canção, é mais alegre, mexo mais no palco, tinha as bailarinas, e o fado é muito mais intimista. Requer uma aprendizagem, então? Para mim foi. Eu fiz questão de fazer isso, antes de me atrever a gravar o primeiro disco de fado. Porque eu tenho consciência que, pronto, não é, é voz, mas não é todo o mesmo trabalho, nem a mesma maneira de estar. E foi isso que eu andei a aprender nas melhores casas. Um bocadinho por acaso, então, o teu encontro com o fado acabou por ser mas um bocadinho a minha vida foi toda assim, toda por acaso. E foi em Paris, faltou uma fadista, olha, vou dizer o nome, de Olinda Rodrigues, que veio-se embora da casa onde estava, que era o Avril ao Portugal, uma das casas mais bonitas, onde eu trabalhei em França. E eu fui lá ver o Tony de Matos, que eu tinha uma admiração incrível por ele, pela maneira de cantar. E depois disseram-me se eu queria ir para lá ir trabalhar. E eu sabia três fados. Depois aprendi, claro. Lembras-te quais eram as fadas? Ajeitada. Rosa Ajeitada, muito bem. Pronto, cantei uma marchinha de Lisboa, João à noite. E outro fado clássico que eu já me lembro. E foi assim que eu comecei. Pois pronto, mas claro, com as cassetes, aprendi com as cassetes, com a Cidade Moreira. Em França, nos anos 80, não era assim tão evidente, não é? E tu, Jorge, como é que, já que estamos a falar desses encontros com o fado, como é que foi o teu encontro com o fado? O meu encontro com o fado foi desde miúdo. Em casa, em minha casa, ia comprar cassetes da Amália ao quiosque lá em Carcavelos e ouvia em casa, eu ao mesmo tempo pintava e depois os meus pais levaram-me às casas de fados, onde conhecia Maria Mendes. Tinha 11 anos. Isso há quanto tempo? Anos. Tinhas 11 anos? 98, sim, 98, 90, sim, 98. O meu primeiro caixa foi 5 contos. Depois passei a frequentar as noites de Cascais, Estoril, onde o Carlos José me estava a ajudar. No Underbar, onde eu também atuei. E onde eu também cantei, no Arreda. Fazia algumas casas, não é? E espetáculos. Fui à França 3 vezes nessa altura e depois gravei um disco. Não tinha dinheiro para gravar o disco e disse na altura ao Bizarro, ao nosso amigo, querido Bizarro, amigo Bizarro, do estúdio, e disse: eu não tenho dinheiro, mas preciso de gravar porque vou fazer um espetáculo à França. E ele achou piada aquilo. Depois, quando eu regressei com o cachê que tinha, com os discos que vendi, paguei aos músicos e ficou tudo pago e ainda fica com dinheiro. Jorge Batista da Silva e Maria Mendes, convidados desta noite das Madragoas. Temos, obrigatoriamente, de falar sobre esse espetáculo. Vai acontecer no domingo à tarde. Digam-me então a data, neste caso é domingo, mas as horas e essas coisas. Portanto, na Voz do Operário, às 16 horas, o espetáculo tem a duração de 1 hora e meia, sem intervalo, que é para as pessoas estarem prevenidas. E espero que nos venham aplaudir, porque as pessoas vão ver uma Maria Mendes. Eu sou, pronto, canto fado, mas eu sou aquela artista de variedades. Em França trabalhei com os maiores 10 anos. É um dos teus trunfos, não é? É o meu trunfo. Estás à vontade para fazer várias coisas? Exato, porque não se canta fado como se canta canção, ou seja, não se canta piaf, pois como se canta folclore. E é essa distinção que eu, graças a Deus, sei fazer, porque eu digo, Deus abençoou-me e deu-me esta diversidade de fazer as coisas. É. E tenho muito consciência daquilo que faço. E respeito muito aquilo que faço. E, sobretudo, o público vai descobrir o nosso espetáculo. Também somos os únicos, acho, a cantar em duo. Fado e canções de sempre. E como é que nasceu... já nos disseram, como é que se deu esse encontro entre vocês? Tinha o Jorge ainda 11 anos. 11 anos. Mas esta ideia de estarem juntos... Esta ideia foi na Casa de Fados onde nós estamos. Sim. Surgiu o pátio da Alfama e o Fado em Si, que é a única casa em Lisboa que tem fado e folclore e tem um corpo de baile fixo. Muito bonito, muito bonito. E tem um espetáculo muito bom. E surgiu pedirem para fazermos duetos. Não, uma noite disseram assim, tenho que cantar uma coisinha aos dois. Os dois. E eu, Maria Mendes, fui criada no meio da música, o meu avô era músico, e o meu pai na banda, vozes. E eu cantava com os meus irmãos, éramos 10, e as segundas vozes, primeiras, segundas vozes, e muito naturalmente eu encontrei uma coisa para cantarmos os dois, eu fazendo a segunda. Foi a descoberta do... Tira e queda. Não direi do século. Até porque o Jorge, e é esta ideia que eu tenho, és também, de uma outra maneira, és também um artista muito Sim, versátil. Porque aos 18 anos, depois fui para o conservatório, onde fiz acústica, aquelas disciplinas todas, não é? De canto, e aprendi a colocar a voz, aprendi o solfejo. Muito importante. Aprendi toda a técnica de palco, o Carlos Avilés, as mãos, os pés, como andar, como pôr a cabeça, tudo isso é importante. Depois fui para a Espanha estudar com a Caballé, a Monserrate Caballé, que me deu também muita ajuda nesse aspecto. Depois foi o espetáculo do La Féria, o Fado História de um Povo, e muitas coisas, muita ópera, muitos espetáculos, já gravei também tangos e boleros, muita coisa. Este menino é um primor. E este espetáculo, um espetáculo que nós tivemos, Sucessos da Diva do Fado, deu origem a um disco. Sim, mas sim. Nós já tínhamos este espetáculo. É este disco que eu tenho aqui, não é? É, exato. É, exatamente. Porque fora do nosso espetáculo, deste espetáculo que é mais popular, portanto, eu toco ferrinhos e toco pandereta e bombo e adufe, portanto, é um espetáculo mais alegre, em função de ser vendido também para a província. O espetáculo da Amália é um grande espetáculo multimédia. Portanto, isso tem que ser um palco grande, é um espetáculo muito bonito, mas não é nosso, é do empresário que é o Sr. Carlos Cruz. Ele teve a ideia e eu montei o espetáculo todo. Eu sempre montei os meus espetáculos, sempre tive os meus espetáculos de drão. Já lá vamos, Maria, já lá vamos. Na Voz do Operário, então, este domingo, dia 24 de fevereiro, a partir das 4 da tarde, é 24 de fevereiro, não é? É, é sim, senhor. Corrijam-me se eu estiver não, a dizer algo. 24, alguma... este próximo domingo. Maria sim, Mendes sim. E Jorge Batista da Silva, os dois juntos neste Fado e Canções de Sempre, e também muito bem acompanhados, devo dizer, na guitarra portuguesa por Pedro Marques, na viola de fado por Jaime Martins e no acordeão por Paulo Matos, ou acordeon, como muita gente diz, não é? O acordeon. Pode-se dizer das duas maneiras. Pode-se dizer das duas maneiras, eu também tenho essa ideia. Olha, vamos ouvir aqui temas do vosso disco. Parece-vos bem ou não? Exato. Sim, senhor. O que é que querem ouvir? Podemos ouvir uma coisa engraçada? Vai de ouvir. Ou o Tirana. É como quiseres. Tem tempo para escolher porque vamos ouvir aqui uns 5 temas. Então portanto, vamos abrir com o Tirana. Vamos abrir com o Tirana, então. Tirana, Maria Mendes. Para alegrar o pessoal. Para alegrar o pessoal. Maria Mendes e Jorge Batista da Silva, os dois também convidados desta noite das Madragoas. Estar a tirana, arremendar a jaqueta com pedaços de cortiça, ai julgando que era baieta. Oh tirana, olé tirana, oh tirana do monte agreste, pede ao sol que te não queima, ai à lua que tu não creste. Oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana. Deixou uma mão de fora, ai para acenar a cozinheira. Oh tirana, olé tirana, oh tirana linda, tiraninha, não

de certeza que notaram o contraste entre Tirana e este fado português, de novo Maria Mendes e Jorge Batista da Silva. Este espetáculo que vamos ter no domingo é também um espetáculo de contrastes, isto é, vamos também ter diferentes temperaturas ao longo do espetáculo? É uma espécie de um quente e frio. Exato. Começamos com o fado, com o que é natural. E depois temos intervenções com canções que nós cantamos em duo, a parte internacional, e depois acabamos em alegria com o folclore. E os temas são todos cantados em duo? Não. Então, também há solos também. Acho que não ficaria muito bem, a não ser aqueles grupos que cantam vozes sempre. Era um bocadinho fastidioso estarmos sempre os dois em cena. Ela canta, eu saio. É uma maneira também de conferir ritmo ao espetáculo, não é? Eu mudo de visual, etc. Eu sou muito de mudar de visual. Fui a primeira artista em Portugal. Eu mudava de visual em palco. Não me despia. Ah, não. Pelo menos assustei-me. Mas eu fui a primeira artista, pronto, porque em França eu aprendi muita coisa, a mudar. Eu tinha as minhas bailarinas, eu era cantora de variedades. E então começava por dançar com elas a abrir o espetáculo, estava quatro coisinhas, elas saíam e eu tinha uma gabardine curtinha com um vestido comprido por baixo, com cinto. Eu virava as costas ao público, anunciava e ia falando, também gosto, na província, fado, não é tão evidente. Isto tudo com playbacks musicais, porque eu não tinha músicos na altura. E então ia desabotoando o impermeável, tirava o cinto, tirava o impermeável, o vestido caía e ficava vestida à fadista. Nunca tinham visto. Incrível, eu sou muito de inventar e tenho muita imaginação. Aliás, há bocadinho, estavas a falar precisamente da produção do espetáculo. Tu sempre gostas de estar envolvida sempre também? Os meus espetáculos até hoje, aliás, esse da Amália, da Diva do Fado, fui eu que fiz toda a estrutura. É, o empresário uma lista. Só. Nós temos que fazer um alinhamento, lógico, saber quanto tempo é a duração do espetáculo, não é? E depois eu fiz a estrutura toda e o empresário só montou as fotografias, 400 fotografias da Amália que passo nesse espetáculo da Amália. É um grande espetáculo, muito bonito. E a voz off é do Vítor de Sousa. Também temos a intervenção do Vítor. É um bonito espetáculo. Também é um trunfo, não é? É um grande espetáculo. E é um grande amigo. É. E então, pronto, eu sempre imagino. Eu tive um espetáculo que era fado bailado também, com dois bailarinos clássicos, com cinco músicos. E foi nesse disco que eu fiz a transição da cantora de variedades para o fado. O disco, não, eu ofereci um disco aqui ao António, que é para ele para espetar ao corrente. Eu tenho aqui. E fiz caminhada. Essa transição e tinha um espetáculo lindíssimo também. Toda a vida tenho imaginação, eu ouso, tenho ideias. E depois também é uma questão de monetário, não é? Também é estimulante para ti, Jorge, pensares em como vai ser o espetáculo? Então não é. Eu tive uma cadeira na licenciatura que era gestão de espetáculo. Também me permite ver essas coisas todas. Tu ainda estás na universidade? Já acabei. Já acabaste? Já. Muito agora bem. Salto para o mestrado. Tu tiraste o quê? Ciências musicais. Fiz o conservatório, não é? Todo. E depois... De que forma é que isso te ajuda no teu trabalho, no palco, não é? Olha, as questões dos estilos, porque a parte histórica é muito importante e a parte de estética musical, a filosofia também é importante. O que é que os pensadores pensaram sobre arte? O que é que é arte? O que é a música, não é? E como é que a música serve a palavra? Como é que nós podemos transformar uma música já existente numa coisa nossa? Tudo isso é importante. Pois há a parte da acústica. Eu entro numa sala, sei exatamente os pontos de reverberação bons para a voz, porque percebo os materiais. Tudo isso, a física, também foi muito importante. E toda a parte de solfejo, quer dizer, um músico deve saber música, não é? Disseste uma coisa interessante que tem a ver com isso, não é? Como é que tornar uma canção nossa? Nossa. Como se torna uma canção nossa? E o nome deste espetáculo é precisamente Fado e Canções de Sempre. Como é que se pega nestas canções de sempre e se faz com que elas sejam canções do Jorge Batista da Silva e da Maria Mendes? Já é a voz. Não é? A voz é diferente. Depois é a entrega que se dá. É o que nós sentimos daquela música e daquela letra. Daí a importância de pensar também sobre aquilo que se está a cantar. Não, não é? Pensar na altura não se pensa. Já está. Não, já mas está, antes... Já. Antes sim, antes. Antes, quando sim. Se pega. Há uma, assim, claro. Tem de estar dentro do corpo, não sabe? Se pode cantar aquilo assim. Não, é não. Como, é como um pianista ou um atleta tem de ter a música nos dedos, não é? É como um cantor, tem de cantar, tem de saber. Muscularmente já lá tem de estar a canção, no corpo. para sair bem. Eu não tenho os estudos que o Jorge tem, infelizmente, mas para mim. Mas é doutorada, quero dizer. Mas, pela minha experiência, sim, claro, a minha curiosidade em saber, aprender, eu gosto de estar com gente com quem eu aprendo sempre alguma coisa, levou-me a cantar e nunca eu ouço uma canção, um fado, seja o que for, e depois canto à minha maneira, sem copiar ninguém. Ponho sempre um cunho meu. Eu gravei um disco em homenagem à Hermina Silva, à Dona Hermina Silva. A primeira parte eu canto como o fado é, musicalmente falando. Depois, na segunda parte, meto o meu colherão, como eu costumo dizer, a minha interpretação. Daí se cria a maneira diferente de cantar. Deus me livre que eu fosse imitar a Hermínia Silva. Claro. Deus me livre, o meu respeito é tão grande. Nem ela ia. Pronto, a Amália foi uma pessoa que toda a gente canta a Amália, toda a gente aprendeu com a Amália, e eu fui uma das primeiras, porque eu via rádio em casa dos meus pais. Éramos 10 irmãos. Punhamos uma cantiga, um fado, apagava-se o som e tínhamos que cantar para ver se depois, quando montassem o som, estávamos com o compasso certo. Isso é uma escola, para mim, terrível. Eu tenho, às vezes, pronto, há alturas que a gente está um bocadinho perdida, mas eu, o compasso está lá. E então, a minha escola foi realmente é a escola da vida, porque eu não tive, infelizmente, com 10 irmãos, oportunidade de estudar, mas tenho um ouvido, faz favor, que me ajuda muito. Enquanto o Jorge diz assim, olha, não é essa corda, é essa, eu não posso. Olha, esse acorde não está bem. Exatamente esse também não é. É esse. E eles ficam... Eu cantei em França, eu cantava nos casinos, lá em França, e um dia tinha uma orquestra de 8 músicos a tocar, e no meio dos 8 músicos estava um que dava um acorde diferente. E eu disse, não, é que há um músico... Então pararam todos, era um instrumento de cordas, eram duas guitarras. E disse, é ali. E o mestre disse, como é que você não sabe música? Deus compensou-me, com a falta de estudos, compensou-me com um ouvido muito apurado. É uma pessoa culta, não é? Tem tudo a ver com as viagens, com, claro, o mundo inteiro. Aprendi com os maiores em França. Eu cantei com 10 anos em Lyon com os maiores cantores franceses. E a simplicidade deles é que eu gostava. Pois. Chegavam ao pé de mim, ah, la petite Maria. Trataram-me sempre como exigente do cinema. Maria, uma pequena provocação para os dois. Uma simplicidade que vê-se sempre cá em Portugal? Não. Não, claro que não. Peraí, António. Não. Eu não vou menosprezar ninguém, mas eu, quando chego aqui vinda de França, havia um espetáculo, por exemplo, num lado qualquer, e eu chegava lá, eu não começo. Um dia disse às colegas, desculpem lá, não está uma pessoa a orientar o espetáculo. Então a gente vai quando ele disser que temos que ir. Mas se há um problema, eu começo. Não tenho problema nenhum, no meio, na ponta, eu estou ali para fazer. Só é desagradável uma coisa quando que é na rua. Há um som que eu não experimentei. Não fizemos o check sound. Aí é chato, quem começa, estou ali a afinar até encontrar. De resto, eu não tenho nenhum de abrir na casa de fados. Não tenho. Não, não tenho. Eu estou ali para fazer o meu trabalho da melhor maneira que sei. No meio, na ponta, para mim é igual. Não tenho esse problema nenhum. Nunca tive. Vedeta? Não, quem é vedeta? Vedeta é a Madonna, eu não sou vedeta. Vedeta foi a Dona Amália. Agora mora em Portugal também. Inteiro, agora também mora em Portugal. Por enquanto. Na Voz do Operário, temos então este espetáculo Fado e Canções de Sempre, nas vozes de Maria Mendes e Jorge Batista da Silva. Não é a primeira vez que estão juntos, obviamente. Como é que foi a preparação para este espetáculo? Teve assim uma preparação especial? Como é que se prepararam? Estamos ainda a preparar, ainda não ainda estão a preparar. Primeiro foi a ideia. Pois. Eu disse, olha Jorge, a gente tem que, no mínimo, apresentar um espetáculo. Para as pessoas que nos conhecem só do fado, terem uma noção do que nós fazemos fora do fado. Fora do fado. Onde o fado também está incluído. Daí o interesse do espetáculo. E então, claro, claro que o Jorge ajuda-me a fazer, já que mais não seja, o alinhamento, a escolher o que vamos cantar. E depois nós temos uma coisa muito... Olhamos um para o outro e sabemos exatamente o que o outro quer fazer. Abaixar a voz. O timbre de voz. É tudo muito... Uma simbiose. Uhum. E então encontrei o parceiro ideal. Só é pena, ele é um menino e eu já, pronto, mas não interessa. No palco não se nota. Eu acho que se nota muito bem a vossa química. Maria Mendes e Jorge Batista da Silva, convidados desta noite das Madragoas. Há pouco ouvimos dois temas, eu recordo, ouvimos Tirana e Fado Português, desse vosso disco, que foi editado quando? Já agora, meus caros? 2015. Vamos ouvir mais dois temas. É verdade, já há 4 anos. Passa no instante. Vamos ouvir mais dois temas deste disco. O que é que vocês querem ouvir? Vá, escolham aí. Ajudem-me aqui.

d'estate, possa de no che non può fanno pace. Tutta specifica polita bella, la tarantella, la tarantella. Tutta specifica polita bella, la tarantella, la tarantella. Etre tupete tupete tupete tupete tupete tupete, etre tupete tupete tupete la tarantella, la la la la la. Avuri essere no marinarmi, quello spasso che è tanto caro. Chiesa sta caia che non piacera, ci biliariamo tutte le sere. Ove da risse si non è bella, la tarantella, la tarantella. Ove da risse si non è bella, la tarantella, la tarantella. Etre tupete, tupete, tupete, tupete, tupete, tupete. Etre tupete, tupete, tupete, la tarantella, la la la la la. Etre tupete, tupete, tupete, tupete, tupete, tupete. Etre tupete, tupete, tupete, la tarantella, la la la la la. Tarantela, Maria Mendes e Jorge Batista da Silva. Vamos poder ouvir este tema, ou nem por isso, no espetáculo de domingo? Sim, não? Sim. Sim, sim, é um dos temas que sim, estão a pensar. Tarantela não. Podemos escolher hoje, o que é que vais cantar? A Tarantela foi substituído por Sol é Meu. Sol é Meu, muito bem. Eu gostava que vocês, é verdade que já explicaram aqui o conceito do espetáculo. Espetáculo, este domingo já, dia 24 às 4 da tarde, na Voz do Operário. Eu sei que vocês não podem divulgar tudo, mas deem assim um cheirinho daquilo que podemos ouvir no domingo. Realmente há grandes surpresas. Vai haver surpresas? Vai, vai. Muito bem. Há pessoas que não vão estar à espera das... Não, de certeza absoluta que não vão estar à espera. É por isso, daí a minha intenção de fazer este espetáculo. E é um espetáculo que vai correr tudo. Portugal, o estrangeiro. Este é um espetáculo de arranque, tem de ser feito em Lisboa. Daí o Canções de Sempre. Exato. Para não haver aquela confusão, ah, não sei o quê, canta cantiguinhas, não. É uma amostra, digamos, em música, do que nós costumamos fazer e que eu sempre fiz, não é? Portanto, a facilidade de... Mas podemos dizer, cantamos em espanhol, em italiano, em francês... E já não é mau. E em português, fado e canções e folclore. Este título, Canções de Sempre, vai acabar, de certeza, por mexer com as emoções das pessoas, não é? Completamente. Porque algumas destas canções são as canções da vida das pessoas, não é? Sem dúvida. Também procuraram isso? Procuramos isso. Eu não posso esquecer que foi em França que eu comecei como profissional. Estou muito grata ao país que me acolheu e sempre fui tratar os maiores artistas com um carinho... Não havia cá a diferença, eu sou primeiro de nada. Confraternizavam, jantávamos juntos, conversavam, apoiavam-me. Um dia fiz um espetáculo e o meu som não era tão bom como o da grande estrela, não é? Mas tinha o meu som, tinha os meus músicos. Eu comecei por cantar com o meu irmão, com a viola. O primeiro espetáculo, 6.500 pessoas. Eu julguei que ia morrer naquela altura porque eu não estava à espera. Um ano e meio depois já tinha os meus músicos, três músicos, o meu som... Eu fazia acabava a primeira parte. E um dia eu estava a cantar e vejo luzes, muitas luzes. Então foram os técnicos, porque em França um técnico que faz 10 minutos a mais tem que lhe pagar. Já me tinham visto há 2 anos atrás, quando viram que era eu, foram para as luzes e iluminaram aquilo tudo e não estava à espera. Portanto, tive o carinho com que eu sempre fui tratada em França. Estou muito grata. Porque foi realmente, além de... Eu emigrei clandestina, sem papéis, para trabalhar. Que a minha aldeia, na altura era aldeia, agora já é vila, Unhais da Serra, mas era mal dizer, oh mãe, isto é muito pequenino para mim. Não, eu não via saída, não via emprego, não via... Eu sou muito cidadina, eu gosto da cidade. Embora eu moro num sítio calminho, isso é outra coisa. Também és assim, Jorge? Também és cidadino, também tens essa relação com a cidade? Pois, então, é o nosso local de trabalho, se eu morasse numa aldeia, por acaso gosto do sossego. Mas muito sossego ou não? Não, muito sossego não. Eu tenho de sair para a rua e ver pessoas. É, faz-me falta. Eu pessoas conviver. Internet, eu gosto de pessoas. É, internet e assim, está fechada. Não. Eu gosto de pessoas. Internet não que, de telemóveis nem de Facebook. Até nisso estamos de acordo. Ainda assim, estás aí a dizer que não gostas de telemóveis nem de Facebook, mas tu estás muito nas redes sociais também, Jorge. Estou nas redes sociais para a Maria Mendes também. Trabalho, pois. E já não me lembrava disto, eu já tinha visto isso algures, mas deparei-me com isto agora e lembrei-me que de alguma maneira também és nosso colega, não é? Comunicador também nas redes sociais, fazes entrevistas também. Entrevista. Fiz na FAD TV. O JBS Conversas com Arte. Sim. Foi um eu dizia às pessoas, até disse à Helena, que era muito minha amiga, a Helena Ramos, que nos deixou o ano passado, até lhe disse: oh, Helena, eu não tenho formação nenhuma como jornalista. Mas tenho uma grande lata. E ela assim: olha, é isso mesmo. Mas tens presença, sem dúvida. Pronto, é assim, acho que faz parte. Não abranger várias coisas, eu acho muito interessante. Informe-me sobre as pessoas. Acabaste por fazer entrevistas bem interessantes. Aliás, estou aqui a ver algumas delas. Correia, por exemplo, do Montepio. Podem ser encontradas também na internet. O Jorge Batista da Silva está no Facebook, assim como a Maria Mendes. Isto leva-me a uma outra pergunta. Se não fizessem aquilo que fazem, gostariam de fazer o quê? Agora estava aqui a ver o Jorge Batista tão bem, parece um apresentador de televisão. o que é que gostariam Olha, de fazer? Qualquer coisa que tenha a ver com o público. Mas o meu sonho não era cantar, que eu sempre cantei. Eu comecei a falar, comecei a cantar na nossa casa. A minha mãe cantava e os meus irmãos tocavam. O meu sonho não era ser cantora. Aliás, nem nunca fiz nada para ser. Aconteceu. E então o meu sonho era ser bailarina clássica. Interessante. O Tutu, o Lago dos Cisnes, ainda hoje é uma paixão pela dança. Que não tive, ainda hoje lá na minha terra não há escola de dança, tenho que sair para ir ao Acovilhã ou ao Castelo Branco. Mas acaba por esse lado da dança e o lado mais cénico acaba por estar também no espetáculo. Como é que a minha mãe com 10 filhos, só o meu pai trabalhava para a dança, era supinho ao almoço, supinho ao jantar, com pão e conduto, como se dizia na aldeia. Conduto, sim, mas eu ainda... Nunca andei descalça, nunca tive fome, eu estou a falar disto nos anos muito complicados. E daí eu dizer: oh mãe, eu vou-me embora. Eu não me fui embora para ganhar dinheiro, para ser rica. Eu fui-me embora para sair dali. Eu já tinha um pressentimento, chamem-lhe o que quiserem, mas eu sabia que eu não ia ficar ali fechada, as mesmas pessoas, não, eu queria grandes graças a Deus, eu já cantei nos 5 continentes, não é brincadeira. Isso é ótimo, isso de facto é... Só não fui à Rússia, não sei porquê. Mas temos muitos clientes russos, não há problema. Não, e este programa está a ser ouvido na Rússia, por isso... É espassiva. Se calhar, inclusive, por... inclusive pelo Presidente da Rússia, nunca se sabe, pode estar a ouvir isto. É um privilégio que eu tenho, realmente, e eu faço o quanto. Maria Mendes na Rússia, é o apelo que deixamos neste momento de Madagos. A Maria Mendes vai estar na Rússia em breve, de certeza, mas antes vai estar na Voz do Operário também. Exatamente. Este domingo, a partir das 4 da tarde. Isso não é ficção, domingo não é ficção, não é mesmo ficção. Realidade. Maria Mendes e Jorge Batista da Silva neste Fados e Canções de Sempre, muito bem acompanhados também, no que diz respeito aos músicos. Falem-me deles. Bem, o Jaime Martins foi a primeira pessoa do fado que eu conheci. Eu vinha só cá, eu tenho que voltar um bocadinho atrás. Eu estava em França e um dia em Paris estava um senhor na casa onde eu estava a trabalhar, na mesa dos artistas. Eu achei muito esquisito, perguntei à dona do restaurante, então era simplesmente o senhor Eduardo Damas, grande autor, não é? E depois perguntou-me o que é que eu estava ali a fazer. Estou a cantar, mas não é conhecida em Portugal, não. Eu comecei a cantar em França como profissional. Então vai de férias, vou. Então telefone-me. No dia 16 encontrei-me com ele, fomos ao Casino Estoril, apresentou-me ao diretor, o senhor Duarte, que já faleceu, e no dia 9 de setembro estreava-me em Portugal no Casino Estoril. O diretor contratou-me sem saber se eu cantava bem ou não, só confiando na palavra do senhor Eduardo Damas. E foi aí vinha só cá fazer os casinos todos os anos, depois cansei, fiz um disco, um LP. Ainda sou do tempo dos LPs, de metade canções do Eduardo Damas e do Manuel Paião. Tenho também canções minhas, também sou compositora-autora, preguiçosa, mas sou. E então fui a primeira pessoa que me apoiou a nível de rádio, e vou falar dele porque eu sou muito grata, foi o Sr. Luís Arriaga, que disse: ah, uma artista imigrante, 20 minutinhos. Eu estava lá antes das 10 da manhã, a rádio Renascença, era uma rádio concorrente, mas pronto, na altura a Rádio Mal ainda não existia. E depois fiquei lá até 1 da tarde. E no final ela teve a hombridade de me pedir desculpa. Porque eu também entendo, vinda de França, imigrante, talvez não fale bem português. Eu tenho sempre esse cuidado, porque eu estou casada com um francês, não é? O cuidado de não esquecer a minha língua, muita leitura, muitas revistas, livros que eu levava. E então, todos os dias ele me passava, que veio ao jogo da mala. Foi a primeira vez que começaram a dar dinheiro na rádio. E eu lembro-me tão bem desse jingle. Era, pelo menos, eras um menino, eras um menino. Sim, e não me lembro do jogo da mala logo no início, mas pois, lembro-me depois aquele jogo coisa. Da mala. Exato. O telefone está a tocar e nós já estamos a ligar. E mítico, ele, todos os dias, foi a primeira pessoa, aliás, depois tive um acidente muito grave, ele anunciou, foi a primeira pessoa a nível de imprensa e de comunicação que me deu a mãozinha. Mãozinha não, foram as duas mãos que foi muito... A partir daí, pois, a coisa, eu comecei a ficar cá e foi aí que fiz um disco de ouro com o Santa Maria. Tive 10 semanas no Top Mais, na altura, fui para o mundo inteiro. Eu estava em Macau a cantar e disse, ao menos, olha, o teu clipe está a passar na rádio. Isto é muito importante. E daí, pois, eu ter viajado para a Austrália, para a Argentina, pronto, nos 5 continentes. Mas... Daí também a minha bagagem e a minha vontade de aprender como é que as pessoas vivem. Como é que eles funcionam, a mentalidade deles. Sou muito curiosa como é que os chineses vivem lá, que aqui vivem de outra maneira. Nossa. Eu sou muito, tem muito comida. Curiosa, observadora, e gosto de estar com pessoas que sabem. E eu estou sempre ali a absorver. E daí a minha bagagem e estar, pronto, sem ocupar o meu lugar, sem estar, sem ser conveniente. E às vezes um bocadinho inconveniente, quando é preciso. Também é preciso ser inconveniente, às vezes, é verdade. Não, eu vou só contar um episódio. Eu estava a cantar. Força. Numa casa de fados muito conhecida, estava lá um ministro, que eu não sei, eu não me lembro o nome, e estava o Kofi Annan. Portanto, eu cantei, e cantei o Coimbra, é uma lição. E contava lá, lá, e lá, lá, lá, lá, vou ao ministro, e pus-me assim a ouvi-lo cantar. Ele desafinava muito. Eu ouvi dele, disse ao senhor ministro, se tivesse que ganhar a vida a cantar, estava lixado. Bem, ele começou a rir com todas as outras pessoas. Esta é a minha descontração, sim, com todo o respeito, que eu consigo... Pronto, captar a atenção também de muitas pessoas que talvez passasse assim por cima e nem sequer... Eu faço por isso. Eu tenho uma carreira muito engraçada, original, imigrante, de assalto, essas coisas todas, e trabalhando com os maiores artistas franceses, não. Eu fui amiga da Romy Schneider, fui para casa, o Alain Delon, essa gente toda. Portanto, mas não é isso que me valoriza. Valoriza a experiência, o conhecimento, mas é em palco. Eu sou eu, em palco, e ninguém é melhor que eu, naquela altura, porque eu estou a dar os... Não é 5 litros, é 10 ou 20, é o que for. Mesmo que haja 4 pessoas na sala, eu canto exatamente igual, e podem... como se a casa estivesse cheia. É desagradável, porque a gente não sabe para onde olhar. 4 pessoas na sala, não posso estar a fixar as pessoas. Claro, eu não canto olhos fechados, de vez em quando fecho, mas eu canto olhos abertos. Comunicação com o público é muito importante. São estrangeiros, não percebem o que eu digo. Portanto, o que se passa, eu quero um bocadinho mais de luz quando canto, que é para verem a minha cara. Porque as emoções passam na cara, simplesmente. Estamos ali estáticos, eu nem por isso, mas é transmitir um sentimento, que eles não percebem as palavras. E aí eu ganho. Eu ganho pela minha experiência e o meu gostar, paixão. E podem ver e ouvir-te no palco já este domingo. Não estás sozinha, estás com o Jorge Batista da Silva. E bem acompanhada, e eu também estou bem acompanhado. Aliás, estive bem acompanhado. Estamos aqui na reta final. Ao longo desta edição das Madragoas, os dois vão estar juntos neste espetáculo Fados e Canções de Sempre, na Voz do Operário, domingo, a partir das 4 da tarde. Falávamos nós dos músicos, guitarra portuguesa Pedro Marques. E não Marques. Acabámos de falar. Pois não acabámos de falar. Então, muito rapidamente, vá. Pronto, rapidamente. O Paulo eu conheci em Macau. Que ele tocava acordeon num rancho e ele sabe, tem conhecimento de todos os fatos que ele trabalhava no bairro alto, nas casas todas, e então está lá muito softzinho atrás a tocar acordeon para fazer um preenchimento maior. Sim. O Jaime Martins foi a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei a Portugal. Depois o Pedro Marques é um miúdo que veio, não veio substituir, mas por razões de trabalho. Eu tinha o Luís Ribeiro, que era o meu músico já há 20 e tal anos, mas ele é muito solicitado, e há datas que não coincidem, então tenho uma porta de saída, que é o Pedro Marques, que entra exatamente no contexto daquilo que eu quero. E é muito musical. Portanto, é um trio... Não, nós temos para fazer um bom espetáculo, há que haver um entendimento entre todos, porque se cada um puxa para o seu lado, e para mim é muito tranquilizante estar a trabalhar com pessoas que sabem o meu repertório, que se eu quiser cantar outro lado, eles cheguem lá. Trabalhar em equipa, é isso mesmo. Último convite, para que as pessoas possam estar também convosco no domingo. Apareçam, vão se surpreender, vão passar uma tarde muito feliz e vão, penso que vão recordar este espetáculo como um espetáculo bonito e cheio de amizade para vocês, porque nós gostamos de vocês. Nós, Maria. Nós fazemos isto para vocês. Não. Eu fiz uma revista durante 3 anos e meio e eu no final vinha a correr cá para fora para falar com as pessoas, para dar beijinhos. Eu sou assim. Portanto, venham que eu no final estarei lá para vos abraçar, para vos agradecer. E, António, obrigada pelo convite, eu é que há agradeço. Muito tempo que eu sonhava vir às Madragoas. A Maria Desculpa. É ouvinte das Madragoas, eu tenho de puxar a brasa aqui verdade, para a minha verdade. Sardinha. Maria, espero que estejas satisfeita e o Jorge também, conhecemos é verdade. Conhecemos do trabalho, é exatamente. E, portanto, muito obrigado, meus caros, obrigado, pela vossa António, presença, também por obrigado. Ouvirem o programa. É sobretudo à Rádio Amália, porque nos apoiou nesta nossa iniciativa. Mais daqui a bocado, no domingo lá estaremos todos, mas eu quero dizer que esta semana passou, foi preenchida com o vosso apoio. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, meus caros. Maria Mendes e Jorge Batista da Silva, os dois juntos, no domingo já, a partir das 16h. Sim, sim, este fim de semana, dia 24 de fevereiro. Na guitarra portuguesa, Pedro Marques. Na viola de fado, Jaime Martins. Acordeão, Paulo Matos. Terminamos com dois temas, meus caros. O que é que querem aqui ouvir no final? Mais dois temas deste vosso disco. O Vai do Vira. Não, diz lá, O Contigo Ficou Engano. Contigo Ficou Engano. Vai do Vira. Os dois. E, O Contigo Ficou Engano. Contigo Ficou Engano. É. Ele deve estar por aqui. Já, ok. Tá. Então, Vai do Vira e Contigo. Contigo Ficou Engano é o mesmo. Ah, ok. Então, o outro. Diz lá, Jorge. O Jorge já está aqui a ver. O Malhão de São Simão. O Malhão de São Simão, em beleza. Vai do Vira e Alegre. Malhão de São Simão. Para o final destas Madragoas. E eu repito a informação para que ninguém se esqueça. Este domingo, Maria Mendes e Jorge Batista da Silva, os dois juntos, na Voz do Operário, a partir das 16h. Muito obrigado, Jorge. Muito Beijinhos. Obrigado, Maria. E até à próxima. Boa noite. E bom fim de semana a todos. Atenção. Atrás de mim, como a pera atrás do ramo, tu andas para me enganar. Contigo ficou engano, contigo ficou engano, como havia de ficar. Como a pera atrás do ramo, andavas para me enganar. Ai, vai do Vira, quem ficou a rir de ti foi eu. Ai, vai do Vira, o raminho. Ai, vai do Vira, até Judas mal se arrependeu. Ai, vai do Vira, quem te vira a ti sou enganar, e sou eu enganado, ainda tu estás a mondar, já tenho eu trigo ceifado, hás de comer muito pão, hás de sofrer muito frio, se não me deitas a mão, eu vou-me deitar ao rio. Ai, vai do Vira, quem ficou a rir de ti fui eu. Ai, vai do Vira, por a mim ai, vai do Vira, até Judas mal se arrependeu. Ai, vai do Vira, quem te vira a ti sou eu. alheia, com debaixo da lampeia, tão depressa e tardinha, toda cheia de cheira. Põe-te em lugar que eu te veja, se fores domingo à missa, põe-te em lugar que eu te veja. Andar meus olhos a bailar pela igreja. A porta da sacristia. A porta da sacristia.